Book 2 أحد عشر onze الشهور meses يناير janeiro فبراير fevereiro مارس Março, Abril, Abril, Maio, Maio, Junho, Junho. هذه ستة أشهر. São seis meses. Janeiro, Fevereiro, Março. Janeiro, fevereiro, março. Abril, maio, junho. Abril, maio, junho. Julho. Julho. Agosto. Agosto. September. Setembro. October. Outubro. November. Novembro. December. Dezembro. وهذه أيضا ستة أشهر. Também são seis meses. Julho. Agosto. September. Julho. Agosto, setembro. October, November, December. Outubro, novembro e dezembro.